sentados à beira de uma calçada. Tradicionalmente esse fato se repete por todos os dias. Casca pedra que rola até a madrugada. Respiração profunda, até onde vai a força de quem comanda a porra desta festa. A cada dia que passa eu observo, ouvi disparo. Está faltando, mano. Estou deitado na minha cama, ecos da madrugada. O que me resta fazer é rezar. Mesmo que esteja enganado, vivo num clima tenso, estou acostumado. Mas se liga no toque, não é isto que eu queria. Na minha área, treta, tiro, já virou rotina. Segunda-feira, feriado na fita, dia de velório. Talvez o único jeito de reunir a família, rever os parentes. A desgraça mais uma vez deixa a sala repleta. Roupa preta alerta que não é dia de festa, mas sim de despedida. Volto na madrugada, ainda vejo alguns manos viajando em si, já não conhecem ninguém. A paranoia tomou conta da mente, indo como sempre pra um lugar bem distante daqui. Estou a imaginar se não vão se tocar, que suas vidas se limitem apenas algumas severas picadas. O bar que se forma a ideia que rola, o ciclo se fecha. É muito grande, obedecendo a lei da procura. Cada esquina um sócio, uma chance, uma armadilha. É foda desviar, no apetite não tem como deixar passar. Pois vendo isso a toda hora, agora já gastou seu dinheiro. Só alegria, há pouco tava no desespero. Chega em casa atropelando, despertando a desconfiança. Não tente enganar quem te conhece desde criança. Lá fora é assim, cada banca faz o seu papel. Vende seu produto só visando o lucro. E você, o que leva com isto? Só vejo prejuízo. E caralho, perdemos mais um mano. Ideias rolaram, mas e aí, o que fazer? A morte está rondando, já foram vários manos. Será que ainda não deu pra se ligar que mortes, drogas, tretas estão sempre caminhando lado a lado pra nos destruir? Hoje você ignora a situação, mas pense no amanhã e fique certo que a melhor saída não é se afastar de seus filhos. Pois o que vale é a ideia certa de rocha, transmitir segurança, seja mais você. É preciso orientá-los do perigo que ronda, pois estão se matando, cabeça feita, ideia forte. Ei, amigo, apague esse cachimbo da morte. Quero um futuro melhor, não quero morrer assim. Os anos vão passando e o medo sempre presente me incomoda. Criança e droga é foda, um a um se envolvendo, morrendo. Parece estar bem, no fundo eu sei, tá se fodendo. Enquanto lá na vila cada vez mais alegria, pode crer, o cara tá montado no dinheiro. Graças a você só no rolê o dia inteiro. É comum, isso acontece todo dia em algum lar, algum lugar, alguma família. Filho viciado à beira de um abismo. Consolo dos parentes, buchicho dos vizinhos. Nem todos querem te ver bem, eu sei. Passa por você, chega de loucura. Não seja mais um finado da fissura. O pai segura a lágrima perante a cena trágica. A mãe se desespera, que ocasião dramática. Perder um filho é triste, eu sei que dói. Mas um irmão confuso que se autodestrói. Chega desta vida, lute pra valer e vencer. Faça por você mesmo, seja mais você. Olararirá, olararirá. Eu cansei de esperar, vários manos morrendo e a mãe a chorar.